A linha C. A linha D. Sétima sequência, a linha A. A linha B. A linha C. A linha D. Oitava sequência, a linha A. Linha B. A linha C. A linha D. Nona sequência, a linha A. A linha B. Linha C. A linha D. Décima sequência, a linha A. A linha B. A linha C. A linha D.